Policístico, infecções intestinais, inflamações no útero e ovário. 9 misturas para os homens, 9 misturas e a saúde da próstata. Purifica o sangue, eliminadores do corpo, reumatismo, artrite, artrose, tendinite, gota, inflamações nas articulações. 9 misturas combate doenças alérgicas como rinite, sinusite, bronquite asmática e fortalece seu sistema respiratório. 9 misturas é original da Naturville. Recuse imitações, à venda em todas as farmácias da região e nossa Itapipoca. 9 misturas é um produto Naturville. 9 misturas. Mandar um abraço ao meu amigo Ari Assunção, com muita alegria, festejando hoje o aniversário de sua filha, doutora Leilane Assunção. Doutora Leilane Assunção é a esposa do amigo Carlinhos e a mãe da Lara e do Matheus. E o amigo Ari Assunção, seu pai, está mandando os parabéns para você, doutora Leilane Assunção Macedo. O Carlinho é Macedo, né? Bom dia, então, para você. Ela é advogada. Bom dia. Meu amigo Eudásio Bastos Moura. Aí, Eudazinho. Gente muito especial, amigão. Bom dia. Só vejo ele alegre, rapaz. Na mente, o Dazinho zangado, não é, gente? Dazinho, parabéns aí para você pelo seu aniversário da Fazenda J. Moura. Hoje também é aniversário da mãe do Munguba, é a senhora Albaniza Alves, lá da Fazenda Sul da Taboca. E não também, muito especial, o aniversário para nós aqui da emissora, com muita alegria. Parabenizamos ao colega Mário Filho. Mário, parabéns mais uma vez. Miriam no Banabuiú, a Miriam é no Banabuiú, o Chico Gonzaga, aí de Sobral, no Sinhá Saboia, né, Chico Gonzaga? Chico Gonzaga é da região da Serra Nossa por aqui, mas ele tá por lá, ele mora em Sobral. E bom dia, senhora América, parabéns então para você, Miriam, lá do outro lado do Ceará, no Banabuiú. E o amigo Edílson Rodrigues, rapaz, comerciante, homem que movimenta aí o São Gonçalo. Alô, São Gonçalo, região da Serra. Bom dia para vocês, o amigo Edílson Rodrigues. Hoje aniversariando a sua esposa Zilma, o Júnior, o Edílson Júnior, a Shirley e a Shirley Jane, toda a família e os amigos, né? Todos parabenizando pelo seu aniversário, Adilson Rodrigues. Parabéns, muitas felicidades aí no São Gonçalo Arapari. Quem vai para Assunção, a gente dá uma paradinha aí no ponto comercial do amigo Edilson. Edílson Rodrigues. Agora são 7:07 em Itapipoca. Informação, farmácia. Bons amigos, diga lá, amigo Aderson. Ah, parabéns pro Dazinho. Das Moura, gente boa. Tá bom, muito bem. E o Mário, tá bom, e o Mário Filho. É de toda hora. Tá bom, Aderson. Mais saúde para todos, diz o Aderson. Ouça, Aderson, bom dia para você também. Olha, então, esses aniversariantes são cumprimentados do dia de hoje. Mas, meu amigo Zé Torrado, bom dia para você também, me escutando. Vai um abraço aqui ao amigo Zé Torrado. Torrado, você tá... Bom dia, amigo. Aqui, rapaz, você tá mandando aí? Ah. Zangado, mas depois tem que pensar, viu, Zé? Você já viu o Dazinho zangado? Não vi não, graças a Deus não. Ah, Deus me defende. E outro é meu poeta Chico Rosa, viu? Aniversário ontem também. Olha, aquele poeta, viu? É, o Chico muito Rosa obrigado. Faz parte do grupo dos amigos dos vaqueiros, né? Aí da casa dos vaqueiros. Ok, Chico Rosa, bom dia. Parabéns pra você. Parabéns também aqui pro Eudásio José Bastos Moura. É o patrão dos vaqueiros. É, desde menino que ele cuida de gado e cuida bem, viu? Gado, ovelhas, caprinos, ovelhas, gado, tudo ele leva. É um bom fazendeiro. Eudásio, felicidade para você pelo seu aniversário. Diga lá, Maracia. Bom dia. Ontem a chuva foi tão forte em Sobral que arrancou o teto lá do Banco Santander, a agência bancária lá em Sobral. Em Sobral tem essas coisas, quando dá um vento forte, leva posto de gasolina, agora levou o teto de um banco. Muito bem. Tá bom, obrigado, bom dia pra você. Aqui no Itapipoca, nós temos todo dia, temos que agradecer a Deus pelo nosso inverno. Tranquilo, né? Graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, Senhor. É, a gente vê outros lugares por aí. É, chuva demais, ou faltando chuva. É frio demais, é frio demais. É tudo em exagero. Para nós aqui, Deus vai controlando bem direitinho. A gente nem merece, não, mas Ele está mandando e a gente só agradecer e pedir que continue sempre assim. E ontem já estava sendo distribuída a semente desde segunda-feira, que a semente é entregue. Bom dia aí ao pessoal da EBATER, pessoal da Secretaria da Agricultura, pessoal do sindicato, o vereador Pedro Silva. Bom dia, Pedro Silva. Um abraço para você também. Faz parte dessa distribuição. E ontem, o Adalberto Montenegro, que é o porta-voz da Secretaria da Agricultura, que tem como secretário o amigo Renan Montenegro, ele me informava que chegou uma grande quantidade de palmas, aquela planta que no interior quebra o galho do gado. Ela é boa porque tanto faz chover como não, ela não está nem aí, ela quer crescer e é favorável, muito rica para o gado. Então, a partir de hoje, se vocês quiserem plantar a palma, é um cardeiro melhorado, né, Zé Pires? O nome é Palma mesmo. E me disse o Adalberto que a secretaria recebeu ontem uma carrada desse produto para plantar. Para quem interessar, já pode fazer o seu pedido. Pode pedir lá, tanto que você quiser. Dazinho, lhe interessa, Dazinho? Se quiser, Dazinho, venha você hoje. Chico Rosa, será que lhe interessa? Bom dia, daí o amigo Zé Rodolfo. Se interessar, vocês podem vir apanhar hoje. Hoje a Secretaria de Agricultura está fazendo a entrega deste alimento para o gado. É a palma. Ali na região de Irauçuba é bem cultivado a palma. E na serra não dá muito bom, não. Na serra ele é mais para a região de praia e sertão. Vamos plantar milho, sorgo e palma. É o que dispõe a Secretaria de Agricultura do município. Adalberto, bom dia para você. Bom dia aí para o Demóstenes, doutor Demóstenes, também bom dia. Santo Alexandre, o patriarca é o santo do dia. Agora, 7 horas, 14 minutos em Itapipoca, Informação Farmácia. Bons amigos. Bem te vi, não cante aí. Eu lhe peço por favor, você canta, mas não sabe. Eu perdi meu grande amor. Bem te vi, não cante aí. Eu lhe peço por favor, você canta, mas não sabe. Que eu perdi meu grande amor. Não maltrate o coração, aquela ingrata sumiu. E você cantando aí, se põe dizendo que viu. Onde foi que você viu? Não me faça padecer, pois sendo assim faz pensar bem de vir. Que você não quer dizer. Bem te vi, não cante aí. Eu lhe peço por favor, você canta, mas não sabe. Eu perdi meu grande amor. Bem te vi, não cante aí. Eu lhe peço por favor, você canta, mas não sabe. Eu perdi meu grande amor. Não maltrate o coração, aquela ingrata sumiu. E você cantando aí, se põe dizendo que viu. Onde foi que você viu? Não me faça padecer, pois sendo assim faz pensar bem de mim. Que você não quer dizer. A Italap Diagnóstico agora também conta com especialidades médicas. Doutora Luana Gondim, ginecologista, atendendo todas as quartas e quintas. Doutor Tobias Ribeiro, ultrassonografia geral e com Doppler, atendendo todas as terças, quartas e quintas. Doutor Randy Martins, clínico geral e dermatologia, atendendo todos os sábados. Doutor Marcelo Barros, gastroenterologia, cirurgião geral e médico do trabalho, atendendo todas as terças. E entre outras especialidades, realizamos também eletroencefalograma, eletrocardiograma, além de vários exames laboratoriais. Agende sua consulta e exames. Chame no WhatsApp 88-3631-4100 ou 88-99769-3701. Em Itapipoca, na rua Inocêncio Braga, 75, no centro. Italap Diagnóstico. Sexta-feira, 28 de fevereiro, a Folia vai tomar conta da ABB. É carnaval, é alegria! Hey! Carnaval Tropical da ABB. Carnaval Tropical da ABB de Itapipoca. Uma noite de pura energia, música e muita animação. Com Fernandinho e Orquestra. Os quatro cantos, cheguei, todo mundo chegou. Fernandinho e Orquestra. Que me trouxe pelos braços. E ela, Laninha Show. Laninha Show. Tava na putaria, falou na minha porta. Laninha Show. É a Laninha que tá no comando. Macetando. De ladinho, coraçãozinho. Forró das meninas, elétrico. E irmãos forrozeiros, elétrico. Tradicional carnaval da ABB. Sexta, 28 de fevereiro. Pare sua fantasia, junte sua turma e venha curtir a festa mais esperada do ano. Venda de ingressos Barraca ou Miraíma, Pérola Acessórios, Farmácia Plastran, vendas de mesas na Secretaria da ABB. Realização, a ABB de Itapipoca. Carnaval Tropical da ABB. Carnaval Tropical da ABB de Itapipoca. Aqui sim tem tradição. Quinzena de Móveis Zeni. São duas semanas imperdíveis de móveis em promoção. Aproveita! Roupeiro 8 portas de móvel por R$899 ou 12 de R$89,90. Conjunto Box Queen, molas ensacadas e flex por R$1.199 ou 12 de R$119,90. Painel suspenso Colibri por R$299 ou 12 de R$29,90. É só na Zeni. Corre para economizar. Compre na loja, no site ou app. Zeni, o melhor está aqui. Atenção, foliões, o carnaval está chegando e é hora de se preparar para a maior festa do ano. É tempo de alegria, cores e muita diversão. Na Han Live você encontra tudo o que precisa para curtir o carnaval com estilo. Desde roupas leves e confortáveis até calçados ideais para pular e dançar. E não se preocupe com o bolso, você pode parcelar suas compras no cartão de crédito em até 8 vezes sem juros ou optar pelo nosso crediário próprio em até 6 vezes. Não fique de fora dessa festa. Venha para a Han Live e aproveite as melhores ofertas para garantir que você esteja pronto para arrasar nos blocos e desfiles. Arroba Han Live Oficial nas redes sociais. Han Live, o melhor para você. Se você busca se qualificar para o seu primeiro emprego e deseja uma preparação completa para o mercado de trabalho, a Inema é o lugar certo para você. A Inema Cursos é referência em educação profissionalizante, com os melhores cursos da cidade. Oferecemos cursos profissionalizantes e preparatórios para o primeiro emprego, além de informática essencial para crianças, porque acreditamos que o aprendizado começa desde cedo. Inema Cursos, aqui você constrói um futuro brilhante e confiante. Venha conhecer nossa estrutura e prepare-se para o futuro. Inema Cursos, Rua Elbia Barroso, 3315, Coqueiro, Itapipoca. Clínica Dr. Costa Campos conta com 25 especialidades médicas, ultrassom em geral e com Doppler de membros inferiores e superiores e carótidas, tomografia computadorizada com laudo até 24 horas, raio-x com laudo em até 24 horas, mamografia, densitometria óssea, eletrocardiograma, ecocardiograma transtorácica, mapa 24 horas, Holter 24 horas, eletroencefalograma, prevenção de colo uterino, exames laboratoriais. Funcionando de segunda a sexta até às 17 horas e no sábado até meio-dia. Clínica Dr. Costa Campos. Raio-x e tomografia de urgência com laudo em até 24 horas. Endereço: Rua João Araújo Teixeira, 188, Fazendinha, Itapipoca. Fone 88-99922-9020. WhatsApp 88-99238-9950. Mangabinha, gaúcho, região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ali da Calabó. Agora 7 horas e 25 minutos da Grande Itapipoca, informação da farmácia Bons Amigos, doutor Alexandre Castro, grande odontólogo, para o tratamento do dentário. Conte aí com o doutor Alexandre Castro, na Caio Prado, número 900, ali na Clínica SEMI, de 7 da manhã às 8 da noite. E aos sábados, ele vai até meio-dia. Doutor Alexandre de Castro, com a especialidade em implante dentário, cirurgia terceiro molar, restaurações estética, lente de contato dentário, reabilitação oral, pós-graduado em tratamento de canal, cirurgia periodontal, pós-graduado em prótese fixa, trabalhando com o que há de mais moderno na odontologia. São mais de 27 anos de experiência e credibilidade. Com o Dr. Alexandre de Castro, telefone 996-907777. Aí é a área 85. Aí você fala com ele, já marca o horário e vai cuidar dos seus dentes antes que ele comece a doer. Ô, Dr. Xande, é legal. Olha, bom dia, meu amigo Daniel das Palmeiras. Bom dia, Daniel, passou por aqui. Mano, um abraço. Eu perguntei pelo Malinha, o Malinha também mora nas Palmeiras. Ô, Malinha, foi vereador, ele deixou seu cargo, foi cuidar do que é dele na região da Serra. Ô, Malinha, bom dia, você é um homem inteligente. Meu amigo Davino, grande Davino, um abraço pra você também, cumprimentar também o meu amigo, o Dazinho Campinho, né, o Campinho da escola de samba. Ô Campinho, você é um cara legal, bom dia pra você também, ouvindo o programa, cumprimentar também ao Cristiano da Fusaro, Carnes e Grio. A Fusaro Carnes e Grill é ali a Uniboi. O frango lá é R$ 9,45. Um quilo de frango agora é congelado, viu? Congelado. Você vai aproveitar e comprar então esse frango nesse preço, porque só quem tem é ele. Ele recebeu uma quantidade grande e quer torrar todinho agora neste carnaval. Que se você deseja pegar um franguinho gelado, é congelado, viu? Já vem no ponto, é só destrinchá-lo e já vai levando. Então, bom dia, Cristiano. Frango galetinho, R$ 9,49. Chegou a reposição de estoque. Que o nosso dia seja abençoado por Deus. Bom dia, amigo Cristiano. Ah, babão, rapaz. Pronto, agora mandar um abraço aqui ao professor Edmar. Professor Edmar, cedo, me ligou para parabenizar o amigo Mário Filho, nosso colega de trabalho, aniversariando hoje. E com muita alegria, seus familiares, seus colegas e amigos festejam. E, inclusive, a sua irmã, a Leidiane, me mandou a mensagem ligando para parabenizar meu irmão e compadre, Mário Filho. O irmão de ouro que eu tenho são os votos de sua irmã Leidiane Gaspar, do Elifran, João Álvaro e Maria Luísa. Toda a família parabeniza este grande homem, ô Mário. Felicidades para você. Como é bom, né? A família se manifestando e fazendo esse ato de alegria para você, Mário Filho. Olha, bom dia, feliz quarta-feira. Bom dia aí para Bela Vista, ao Moisés, sua esposa Fátima e a Fábia e toda a família. Bom dia para vocês também. Cumprimentar também a professora Liduína Braias, é lá do clube Melhor Idade Saber Viver. O Padre Farias, que é o parco de vocês aí, viu? Aí na capela Nossa Senhora das Graças. O homem tá na Guaramiranga. O homem tá na Guaramiranga. Bom dia. Beleza. Nosso Cristiano dizendo que o nosso dia seja perfeito, agradável e abençoado por Deus. Ô, caba boa, pai, bom dia. Meu amigo Oséias, do Depósito de Orações, Oséias. Tudo bem? Parabenizar a este amigo, é um amigão. Nota 10, viu? Nota 10. Tá bom, amigo. E a mamãe tá mandando um abraço pra ele, viu? Pronto, e a dona Maria, mãe do Oséias, mandando também os parabéns pra você, Mário Filho. Ok, amigo Oséias. Outro amigão. Ô, bom dia. Bom dia, Carlinho, da Caixa Econômica. Um abraço aí, amigo Ari Assunção, também nos escutando. Tio Gama é o homem do milho verde. Hoje, se você quiser comer uma canjica mesmo de verdade, cozido, assado, se quiser cru, tem um bem verdinho lá, você pode ir no Tio Gama. Ele mandou avisar que tem grande quantidade de milho verde e polpa de maracujá. Maracujá já vem num pacote, já cortado. Só a polpa, R$15 um quilo. Barato, R$15 um quilo. Paga nem o trabalho, né? Imagina o cascal, sabe? Quem é que faz aquela casca? Tem mais casca do que miolo, né? Então, bom dia aí pra Gacilda e Tio Gama. E a Carlinha, bom dia pra vocês todos. Aí na ladeira, milho verde, polpa de maracujá. Às vezes também eu passo lá, vejo muito, é jaca também. Mas aí a jaca não chega, negada, compra tudo. Feito! Agora, 7 horas e 32 minutos na Granita Pipoca, em formação da farmácia. Bons amigos! Aqui, eu estava olhando aqui, tem muitas mensagens aqui. Olha, meu amigo Zé Torrado, bom dia para você me escutando. O Padre Farias está dizendo que lá está 18 graus agora na Guaramiranga. Aqui está 25, viu, padre? Subiu também aqui, está 24, dá para 25. Bom dia para vocês, todos os padres aí na Guaramiranga. Lá em Guaramiranga, o amigo Eli Heller, empresário comercial, filho de Amontada, tem também lá uma casa e ele diz aí, quero ir levar lá com a família qualquer dia. Já fui uma vez, mas o padre Faria, nós fomos só almoçar e voltamos, rapaz, bem ligeiro, né? Então, bom dia, Guaramiranga! E um abraço também aqui, esse aqui, Zé Ivo, é o Zé Maria, ô amigo Zé Maria, do Mucambo em cima, me dando uma boa notícia. O açude do Quandu amanheceu sangrando. Aliás, no ano passado, foi no ano passado, atrasado, também ele fazia essa mesma data. Pronto, Quandu é o segundo açude aqui da nossa região que amanhece sangrando. Bom dia, Zé Maria, da voz da comunidade, no Mucambo em cima. Sangrando o açude do Quandu. Quandu, ele tem quase 3 mil milhões de metros cúbicos, viu? É pequenozinho, mas dá para abastecer a negrada e criar um peixinho para a negrada comer, viu? Bom dia, Quandu. Bom dia aí ao pessoal do Mucambo, que tem água mais favorável. Sangrando o açude do Quandu. Ele desce para o Mucambo e vai cair dentro do rio Sororô. Pronto. É. Ele não vai para o nosso. Não vai para o dentro do açude, não. Ele sai do açude, né? E desce aí e vai. Não é para o Poço Verde também, não. Não vai para. Vai direto aí para um possível açude que um dia será construído. Zé Ivo, hoje tomei a liberdade para solicitar, ou pois não, para parabenizar o amigo Edísio Rodrigues em São Gonçalo pela passagem do seu aniversário, ressaltando a um grande ser humano que ele é, em especial, um pai extraordinário. Os filhos começando logo pela esposa Zilma. Zilma é a esposa. Os filhos Shirley, Jane e Edilson Júnior. E os netos Letícia, Henrique, Lavínia e Sofia. E os genros Lindenberg e Thiago. Desde já agradeço esses votos ao meu pai, o Edilson Rodrigues, comerciante aí no São Gonçalo. Quem vai para a serra tem que passar ali para se deliciar de um bom prato ou de um bom refrigerante, uma bebida bem gelada. Bom dia aí ao São Gonçalo, região do Arapari. Hoje é aniversário do amigo Edilson Rodrigues. Edilson, parabéns aqui, parabéns de sua esposa, filhos, genros e netos, parabéns. Agora são 7:35 em Itapipoca. Atenção, cimento para você que está construindo ou reformando. Santa Clara, distribuidora de cimento, grande promoção, R$32,99 a saca, isto mesmo, R$32,99, promoção valendo enquanto durar o estoque. Faz a entrega Itapipoca e toda a região. Dispõe também de um grande estoque de argamassa de 15 quilos no pacote por apenas R$8,90 o saco. Um pacotezinho com 15 quilos, R$8,90, da famosa argamassa. E o cimento, R$32,99. Corra, aproveite. Santa Clara, distribuidora de cimento, ali na Vicente Siebra, 3623, logo depois do Mix Matheus. Santa Clara, distribuidora de cimento em Itapipoca. Aí, para quem mora ali para a região do Barrento, rapaz, já vai na saída. E quem mora aqui no centro, vai só buscar, né, desse preço. E ele manda deixar, se você quiser, tá bom? Bom dia para você, comprador de cimento. Ótica Geri, um conceito em ótica. Precisando de óculos, temos óculos ideal para você. Participe de nossa campanha, de nossas promoções. Venha, Rua Inocêncio Braga, 615 no centro, vizinho ao posto Luar do Sertão. Agende uma consulta, 992-32-1415. Ótica Geri, da Inocêncio Braga. Ótica Geri, ali pertinho do posto de gasolina, o posto Luara do Sertão. Meu amigo Eltinho, bom dia Eltinho, um abraço para você. Doutor Ivo Menezes decidiu, agora semanalmente atende a Itapipoca na clínica da doutora Costa Campos. Atenção, doutor Ivo Menezes, médico pneumologista, agora vai atender toda semana na clínica da doutora Costa Campos. Cuida de doenças como asma, tosse crônica, parar de fumar, tabagismo, enfisema pulmonar, tuberculose, cansaço, pneumonia e nódulo de pulmão. Doutor Ivo Menezes, pneumologista, ligue e marque sua consulta, 3631-0640, é o número do telefone da clínica da doutora Costa Campos, ou então 999-22-9020. Menino Costa Campos, bom dia Lisete, um abraço para você também, nos escutando. Agora a semana continua, hoje é quarta-feira, semana de saldão na Vasconcelos Importados, Vasconcelos Material Escolar, liquidando estoque. Compre agora com até 50%. Espalhe essa notícia aos amigos e familiares. Não perca esta oportunidade de comprar mais barato em Liquidação Total Vasconcelos. Anastácio Braga, em frente ao Boticário, no Trairi, na rua Aguinaldo Teixeira, 170. Para você comprar o material escolar do seu filho, que ainda não comprou, ou se já comprou, ainda falta um pedaço ainda, é muita coisa, aí você vai complementar agora, neste saldão da Vasconcelos, material escolar. Me ligarei, Assunção, bom dia, Sari. Doutora Leilane Assunção Macedo, é a advogada, filha do amigo Ari, é a esposa do amigo Carlinhos, e é a mãe do Matheus e da Lara. Matheus, bom dia, Lara. Matheus tá grande, rapaz, bom dia pra você. Eudásio Bastos Moura, acaba bom numa fazenda, fazendeiro, por isso é campeão, né, de exposição, aonde ele comparece para mostrar os seus animais, ele traz um troféu. Muito bem, bom dia para você. Falar em Eudásio, mandar um abraço aqui ao doutor Eduardo Barroso, falei em exposição, lembrei do doutor Eduardo Barroso, que é sempre presente dessas coisas. Uma vez trouxe até para mim uma placa de campeão de vaquejada. Bom dia, então parabéns aí para você, Eudásio José Bastos Moura, e dos seus colegas de exposição, os expositores, né? E eu lembrei do doutor Eduardo Barroso. Agora, o Munguba, ele gosta de criar cavalo. E hoje é o aniversário de sua mãe. Parabéns aí para o Munguba, para Albaniza Alves. O Munguba da Aras, ele tem uma Aras ali. Mas a Albaniza mora lá na Fazenda Sul da Taboca. E o amigo Munguba está ali parabenizando Mário Filho, nosso colega. Todos. Quantas mensagens para você, rapaz, parabéns. Miriam, no Banabuiú, o Chico Gonzaga. O Chico Gonzaga é da região da Serra. Da Serra. Mas mora em Sobral. E o Chico Gonzaga e Dona América tem esta filha morando no Banabuiú. A Miriam, ela está aniversariando hoje. Parabéns. Chico Gonzaga, bom dia para você aí na... no Cia Saboia, né, em Sobral. E o Edilson Rodrigues, lá em São Gonçalo. Alô, bom dia. Alô? É ele, tá falando? Ah, diga lá, Oi. Tem um cano da Cagesse quebrado, vazando muita água, pertinho da a entrada da faculdade aqui. Tem um cano quebrado e é muita água, faz falta para outras pessoas que estão esperando lá na ponta, né? Sob pressão, quando quebra embaixo, aí lá na frente vai faltar água. Tá bom, meu amigo. Obrigado aí, bom dia para você. E... vamos dar um abraço aqui pro pessoal da Cagesse. Amanheceu doido para trabalhar, o pessoal da Cagesse, viu? Doido. Apareceu um cano quebrado para eles consertarem. Tá aí, negrado. Descobri um aqui pertinho da DAS, que vai no rumo da faculdade. Pronto. Chegou palma para a Secretaria da Agricultura. Atenção, criadores de gado. Palma é a salvação. Eu não sei se o Dazinho faz a plantação de palmas, mas se ele não plantar, pelo menos vou bater palmas para ele. E palma é uma planta, é um cacto, o tipo cardeiro, só que é de outro formato, é um cacto. E é muito bom para o gado. tem uma... Fernando Teixeira, secretário de infraestrutura do município, ele também é criador e ele planta o cacto. A Emater aconselha, e se a Emater aconselha, é porque realmente vale a pena. E o Sindicato dos Trabalhadores, meu amigo Moisés, bom dia. Bom dia, Secretaria da Agricultura. Um abraço aí para o amigo Renan e Adalberto Montenegro. E o doutor Demóstenes também, bom dia. Chegou palma para ser distribuída gratuitamente para os agricultores e criadores de gado. É bom para quem cria. Até galinha come, viu? Bota na máquina, vira aquela farinha. É igual, melhor do que milho, viu? É melhor do que milho. Palma. E é bom porque se dá bem no tempo seco. No tempo seco. Agora, carnaval de ofertas, Orotobon. Alegria de carnaval com preço Black Friday. Toda loja com desconto de até 55%. Toda loja com até 55%. Você vai encontrar na Orotobon, sua loja exclusiva, os melhores colchões do mercado. Qualidade e conforto garantido. Podemos parcelar facilitadamente. O frete é grátis. Corra, aproveite antes que a promoção termine. Loja exclusiva Orotobon Itapipoca, Anastácio Braga 1045. Telefone 997-64-1479. Loja exclusiva Orotobon com desconto 55%, e você pode pagar em até 21 vezes, quase 2 anos, não é? Quase 2 anos. Aí, meu amigo Tião Silva, no Mucambo de Cima. Tião, bom dia, Tião. Bom dia, água nova no Sororô, açude do Quandu sangrou. Oba, que beleza, pois é, rapaz. Nossa, açude aí do... Ano passado ele sangrou também nesses dias. E hoje nós estamos repetindo a notícia. É uma boa. Aquele açude cheio favorece a muita gente. Tanto é bom para a pesca, como também é bom para manter ali a água numa parte do Mucambo descendo de rio abaixo. Bom dia para todos vocês que estão vibrando com esta notícia. Hoje, 26 de fevereiro, amanheceu sangrando o... Muito bem, rapaz, é bom demais, certo? O açude do Quandu. Quandu é uma coisa, foi uma coisa bem feita, né? Eu quero aproveitar e mandar um abraço ao deputado Moésio Loyola. Deputado Moésio, você tem muito a ver a construção deste açude. Você foi uma peça principal, tinha prestígio como deputado. Liguei para você, você disse, pode descer as máquinas que eu já mandaria o secretário. Foi imediatamente. Moésio, hoje é o prefeito em Campos Salles. Olha a DAS Nordeste Calçados Artigos Esportivos Sociedade Anônima. Estabelecida Avenida da Universidade 406, aqui no bairro das Madalenas. É uma empresa com mais de 5 mil funcionários, produzindo mais de 30 mil pares de calçado por dia. E agora, quando falta um funcionário, ela diz, onde é que anda? Vou mandar chamá-lo, pedir para vir aqui. Maria Josilene Alves dos Santos, você não é esquecida pela empresa, viu? A empresa pede o seu comparecimento para tratar assunto de seu interesse. Aí você decide, fica ou não fica? Maria Josilene Alves dos Santos. Outra, Francisco Jefferson Silva dos Santos. Francisco Jefferson Silva dos Santos, solicitamos seu comparecimento à empresa para tratar assunto do seu interesse. Das Nordeste Calçados Artigos Esportivos Sociedade Anônima. Portanto, você vai lá para dizer se vai continuar ou não, viu? Esses dois funcionários faltosos, Francisco Jefferson Silva do Nascimento, Maria Josilene Alves dos Santos. Alô, bom dia. Bom dia, amigo. Cadê você, amigão? Certo. Ixi, passe aí ligeiro aí. Que é, rapaz? Diga aí. Vamos fazer o quê? Tá bom. Bom, está então. Mande. Ai, não sabe fechar. Fecha aí a entrada aí. Você fecha. Fecha. Tá bom. Tá certo. Tá ok. Tá bom. 9h30 eu chego aí. Tá bom, bom dia pra você. Pronto, Miguel Dinaldo, bom dia. Um abraço para vocês também nos escutando. O Irapuru de Itapipoca. Atenção, a Nobre Lar. Oba, Nobre Lar é fácil de comprar, é fácil de pagar. E agora, nesse período de folia, faz folia de ofertas. Nobre Lar tem sempre a melhor promoção. Aqui a folia de ofertas está imperdível. Com parcelas que cabem direitinho no seu bolso. Produtos em até 10 vezes sem juro no cartão. Pensou em comprar móveis, camas, colchões e estofados? A Nobre Lar é a melhor opção. Aqui a entrega é rápida e a montagem é de qualidade. Venha aproveitar folia de ofertas na Nobre Lar. A Nobre Lar preparou esta folia de oferta para você e com produtos em até 10 vezes sem juros. Aí você vai encontrar muitos produtos, estofados, móveis, eletros, tudo isto em promoção em 10 vezes sem juros. Nobre Lar, fácil de comprar e fácil de pagar. Olha aí com o pessoal da Nobre Lar. E um bom negócio. Acerto, muito justo. Tio Gama, bom dia, Tio Gama. Tio Gama e a Gacilda e a Carminha, Carlinda, bom dia. É, polpa de maracujá, já vai cortado, já vai miunçado. Aí você, na polpa de maracujá, apenas R$15 um quilo. E milho verde hoje, dá para você aproveitar, fazer o que você quiser. Vai desde a canjica até o assado ou cozido. Milho verde à vontade, você tem aí na Tio Gama, na Ladeira. Pessoal aí do centro, milho bem novinho, rapaz, quebrado de madrugada. Pronto, agora às 7h55 em Itapipoca, o açude do Quandu amanheceu sangrando. Uma boa notícia para o pessoal aí da região, né? Olha, pois é. Agora são 7h55, informação da farmácia Bons Amigos. De paia que abriga você nas paias de coqueiro e só a lua nos vê. Ranchinho de paia onde tudo é amor,

É um prazer voltar aqui esse microfone, né? Trazendo as informações aí para os criadores e produtores rurais. Ô, Adalberto, você me disse que tinha uma boa notícia, exatamente. Eu já iniciei aqui, você vai complementar a maneira como os criadores e agropecuaristas devem proceder para receber essa grande quantidade de palmas que vieram então para a secretaria distribuir aqui no meio dos criadores de gado. Conte aí para nós, pode tocar para frente. Daí, o governo do estado, através da Emates, e com a parceria com a Secretaria de Agricultura, né, estão tentando aí criar uma cultura da gente plantar palmas. Tá? Você sabe que a palma forrageira hoje é apontada como a solução para o nosso Nordeste, para o Ceará especialmente. Então, eles estão incentivando aí muito os criadores a plantar, que no verão a gente tem a forragem, né? Então, hoje o estado, por exemplo, está disponibilizando aqui para o município de Itapipoca 70 mil raquetes de palmas forrageiras. Então, nós já estamos com 70, com 35, já chegou esse curso de estoque, entendeu? Não precisa de cadastro, precisa só a pessoa ir e se interessar para plantar. Agora, é bem interessante que plante, porque é benefício próprio, não é benefício para os seus animais. A palma, você sabe que é uma coisa que pode ser dado para ovelha, para cabra, para gado, entendeu? Até a gente toma suco de palma. Então, é importante essa questão. Nós criamos, nós não temos essa cultura de plantarmos a palma, muita gente nem acredita, mas é a solução apontada pelos especialistas, é a palma forrageira. Então, Adalberto, os agricultores, os interessados, devem procurar a Secretaria de Agricultura, mesmo diretamente aí no Parque de Exposição? Sim, no Parque de Exposição. Nós já estamos com a equipe lá pronta para receber. Nós simplesmente estamos fazendo uma ficha para poder prestar conta com o governo. Quer dizer, quantos produtores nós fornecemos, entendeu? E sem dizer quantidade. Se o cara quer só 100 raquetes, leva 100. Quer 1.000, leva 1.000, entendeu? Não temos agricultor, não. Então, já temos a equipe lá pronta para atender pessoas e só fazer a anotação dos dados da fazenda e quantas raquetes está levando, entendeu? Pronto. A partir de hoje, chegou ontem, a partir de hoje a gente está entregando, amanhã é previsão chegar mais 35 mil. Ok. É uma palma, parece uma raquete, e então, isso que chamamos uma raquete. É muito plantado, muito cultivado na região de Irauçuba, porque ele se dá bem no seco, não é? Exatamente. É. Tem boa parte do Ceará, já tem essa raquete, por exemplo, essa palma está vindo de Quixaramubim. Você vê, para tirar 70 mil palmas, essa raquete é porque já tem um plantio bom. Muito bem. Tem alguma exigência para receber? Não tem não. Simplesmente dar os dados do proprietário, da fazenda e pegar a quantidade que tem e achar que tem condição de plantar. Pronto, entendeu? Já é uma notícia que é dada através da Secretaria de Agricultura do município. Se alguém interessa plantar a palma, um cacto para comida, para gado, para todos os animais, como eu disse aí, o Adalberto, até a gente toma um suco da palma, né? E então, vocês procurem a secretaria e levem a quantidade que vocês desejarem. Aí, assim, acrescento o seguinte, nós temos lá o agrônomo Demóstenes, se precisar de qualquer informação, ele orienta como é que faz o plantio. Tem dois sistemas de plantio hoje, que eles têm comentado comigo, os agrônomos. Um é o sistema de cova, e o sistema de adensamento, que é fazer uma cava e plantar de um lado e outro. Esse é melhor, porque ocupa menos espaço, entendeu? E dá uma maior produtividade, lógico, num pequeno espaço. Então tem as duas formas. E não é muito exigente com relação a adubo. Água no verão é pouca, não precisa muita água. Se for um terreno mais ou menos, ela resiste muito bem. Ok, então... Está avisado o pessoal que interessar. Meu amigo Dásio Moura deve querer as coisinhas. aí o Zé Rodolfo, que é outra parte. Criadores, exato, a hora é esta, tem que apanhar logo, porque você chegar pode não ter mais, não é? Exatamente, a gente quer distribuir essa tal, não quer deixar ela se perder aqui não. É uma vergonha para nós se nós deixar o governo estar oferecendo e a gente deixar se desperdiçar aqui, porque não tem quem que queira plantar. O Fernando Teixeira, nosso secretário de infraestrutura, ele cultiva essa, uma vez eu fui até uma palestra,